Eu já conheço o seu destino, se é invasias, recomendações. Eu já conheço o seu destino, e as ilhas invasivas recomendações. Então tô só olhando e nada vou levar. Tô só olhando e nada vou levar. Não. Só olhando e nada vou levar. Valeu, macacada!